Amadora, Chanel 6224. 6224, siga. Por gentileza, gostaríamos apenas de saber a saída prevista para Aracaju. É prevista a saída Puca. Confirme. Saída Puca, Puca, Jame e depois Aracaju. Puca, Jame, grato. Salvador, boa noite, Portugal 019, level 140. Portugal 019, control, insert in altimeter 1014, via both arrival, clean 2,000 feet. Altimeter 1019, clear via both arrival, 2,000 feet, Portugal. And altimeter 1014, Portugal 019. That's correct, altimeter 1014. Salvador, boa noite, o TAN 3600, informação alfa, em descida 150, passa 200. 3600, ao controle, voe para ITAP, desça para 5000, ajustado em 1014. O ano ITAP, descendo para 5000, voo no 094, TAN 3600. Salvador, boa noite, 8357, na informação alfa. Web 5837, controle, ajuste agora 1014, via chegada Bonf, desce para 2000. 1014, via Bonf, 5837 da Web. TAN 3600, mantém a velocidade por mais 3 minutos para ingressar como número 1 para pouso. Vai manter por 3 minutos para manter como número 1 no 3600. O controle 3600, dentro de alguns instantes vai ter que iniciar a redução aí, devido à redução do... Passando 1,00, tem que manter 2,509. Ah, ok, ciente. Salvador, né, 224? Prossiga. Seria nossa autorização? Falta o hotel. Precoce. Autorizado, para Aracaju, nível 190, voo direto, decola da 190 com curva esquerda, na saída Puca, Jamo e depois voo Aracaju. Aciona 5405 e o controle 119.8. Ok, autorizado 190 Aracaju, decolada 10, curva à esquerda, Pucajamo, direto Aracaju, 5405 no transponder, 119.8 controle. Correto, chame para o acionamento. Até o próximo chamar. Desça para 2000 pés e vou direto para a duna. 2000, voando duna 3600. É Portugal 019, speed should be 220 knots for traffic coordination. 220 knots, é Portugal 019. Web 5837, a primeira redução, velocidade 250 mais. Reduzindo 250 mais, objeto 5837. Controle Web 5716, transfere 180, respeito no 60, Prod Mari, boa noite. Boa noite, 5716, desce para 5000 pés com 1014, 250 mais na velocidade, a princípio número 4 para pouso. 250, 5000 pés, 1094, 5716. Portugal 019, reduzir until 180 knots. 180 knots, Portugal 019. Está autorizado ILS. Autorizado ILS 10, está 3600. Portugal 09 vectors for synchrocy, right heading 225, descending to 2000, your limit is localizer. Heading to 225, descend 2000, limit localizer, Portugal 09. Web 837, velocidade 210 mais. 210, objeto 537. B 5716 vetor para sequenciamento, esquerda 360, está limitado pelo localizador. 210 na velocidade, número 4 para pouso. 5716, esquerda 360, reduzindo. Está 3600, localizador, agradeço a colaboração, cheque o trem, chame a torre, 1186. Boa noite, 186, está 3600. Portugal 09 to the localizer, left heading 140, report established. Left 140 to localizer, call established, Portugal 09. Web 837, vetoração para sequenciamento, direita proa 235 e descida para 2000, está limitado pelo localizador. Início de vetoração 235, descendo para 2000, limite ao localizador 357. Menos a joia que trem baixo travado. Afirmativo, livre pouso, vento 100 graus, 8 nós. Livre pouso, 90, tá 3600. Web 5716, estou modificando o seu alternado para falha de comunicações. Vai cruzar o curso do localizador e em caso de falha vai voar para Simbra, a magnética é 125, câmbio. Sim, em caso de falha, cruza e...